Eu sei que está doendo, eu sei que está sofrendo, mas ainda há esperança para a sua história. Quem te garante é quem está falando agora. Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar. Pra dar vitória ao meu povo, eu fiz o sol parar. Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará. Por isso escute agora, filho, o que eu vou lhe falar. Filho, eu vou marcar a tua história. Vou surpreender quem desacreditou. Vou cicatrizar essa ferida aberta que o tempo lhe causou. Filho, eu vou marcar a tua história e trazer alívio pro teu coração. Já estou agindo e não demora, mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não. Abrir o mar pra dar vitória ao meu povo, eu fiz o sol parar. Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará. Por isso escute agora, meu filho, que eu vou lhe falar.